Chama a torre em 1186. Três, dois, meia, cinco, copia. Autorizado Galeão, 340, via Fan November 857, segure upper do 16. Decolada da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda Bidev. Controle 119.8, transponder 5142. Autorizado Galeão, 340, pela EL, depois, eu fiz o voo 190. Primeiro, começa da 190, primeira curva à direita. Dael, Leta e Bidev. Dael, Leta e Bidev. 19.2.2.1.4.2. Transponder, né? 3265, chama a posicionar. Tiro autorizado de LS X-Ray, desse aí mantenha 2000, forme localizador. 2012. Tomarei. Gol 18 do meio. Aí, prossega. 18 do meio, desse mantenha 2000. 2013. Posição 1014, ajuste. Gol 18 do meio. 2014, gol 18 do meio. Que é complete final ILS, torre 118.6. 18 também. Torre, boa noite, voo 1271 no ILS. 271, pouso autorizado no 0, vento no 30 graus, 069. Gente, vem pô, 069. Estimativo, 265, prossiga. Autorizar, 3265, chama táxi. Salvador Azul 4433, no pátio de carga para puxar aqui acionamento. Azul 4433, pátio 3, autorizado, chama táxi. Puxa daqui acionamento, 4433. Estabilizado LS, embaixo travado, gol, 8 no meio. 8 no meio, complete final, chama 2, 118.6. 18.6, gol, 8 no meio. Dois, Salvador, gol, 8 no meio. Gol no 8 no meio, continua a aproximação, informarei pista livre. Gente, gol no 8 no meio. No 271, no solo 56, libera a direita, táxi na minha escuta, Alfa Juliette, portão 06. Ok, a direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 06, 271. No 8 no meio, pouso autorizado no 0, vento no 30 graus, 079. Nível pouso, gol no 8 no meio. Ribeirão Preto, 4 horas e 40, 121 na bola. Afirmativo, 4433, agora pro táxi, o tráfego puxando o pátio 1, vai impedir pro táxi. Good evening again, Air Italy 408, send 11, request start up and push to William Martin. Air Italy 408, clear start up and push, call me ready for taxi. Just to start up and push from send 11 and call you back, get ready for taxi, Air Italy 408. Oito no meia, solo 59, libera a direita, Alfa e Ponta de Juliette. A liberar a direita, Alfa, antes da Juliette com o 8 no meia. O táxi do 3265 com 141 a bordo, 4 horas de autonomia, tirando o caminho. 3265, seu táxi à direita, pátio, hoje no Índia e Alfa, no ponto de estrada 10, chama pronto, altímetro 1092. Pela pátio, e vai pela direita, Índia, Alfa, no ponto de estrada 10, pronto, chamada, 3265. Voo 1271, mantenha a posição antes da Juliette, dando passagem à aeronave Embraer da Azul, vai taxar via pátio, ponto de espera. Antes da Azul, vai manter antes da Juliette, voo 1271. Azul 4433, táxi em frente, pátio 1, no Índia e Alfa. Ponte espera da 10, chama pronto, altímetro 1092. No Índia e Alfa, justo 1092, 4433. 8 no meia, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, com 8 no meia. No 271, prossiga. Vai prosseguir o táxi? Afirmativo, portão 06. Legal. Quatro, quatro, três, três, portão, ponto de táxi. Tô ciente, com o número 2. A linha decola, 3265, vento 140 graus, 089, a pista 10. Decola, para o 3265. 4433, ali mantém no zero. Três, dois, meia, cinco, decolador 04, controle 1198. 98, da 3265, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, da 3265, passando 1700 na Dial. Controle, bom dia, tá 3265. 32. Salvador, bom dia, tá 3265. 3265, controle. Agora sim, alto e claro. Saída da El, sul e mantenha o 340, vigilância radar. Para o 340, saída da El. Poderia voar da El, Leda? Cuidado da El. Da Elda, 3265. Decolagem autorizado no 0,130 graus 079. Decolado 07, controle 1198. 198, bom dia. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia, azul 4433, passa 1600, passa. 4433, sua e mantenha 360, saída da El, vigilância. 360, na da El, 4433. Ô, controle, Delta 3265, passando 115. Poderia tentar coordenação com o Central Pro de Bridge? Guarde um instante, coordenação 3265. Obrigado. Taxis. Say again, Eddie 3408. Are you ready to taxi? Chabi, Chabi, respect 3408. Italy 408, clear taxi via apron 1, Indian and Alpha. On holding point, runway 10, call me ready, altimeter ferry 1012. 3265, passão 40, chame o centro em 1251, alterna 13325. 251, 13325, 3265, bom dia. Bom dia. Salvador, eu vou no 8-1-7, bom dia, frente da Bravo. 8-1-7, Guarulhos, autorizado, nível 360, via Perdolô 1-4. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Crátia. Controle 1-1-9-8, transponder 5-1-3-3. Autorizado 360 para Guarulhos, pela empresa do 1-4, decola da 1-0 após a direita, saída da El, Leda, Crate, 5-1-3-3, transponder, 1-1-9-8, controle, voo no 8-1-7. Chama para posicionar, voo no 8-1-7. Vamos lá, voo no 8-1-7.